Seção 176 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Sombra Imortal. E tu, elas, a sós, no pó da fulgurância, como uma velha cruz vela na sombra morta. Fora, a noite é tumbal, e a saudade da infância, como uma alma de mãe, me acalenta e conforta. Noite. E somente tu velas a rutilância, lua que já passou e que hoje ainda corta o penetral que guia a derradeira estância, o penetral que leva a derradeira porta. Revejo em ti, mulher, num lânguido esmorçando, a sombra virginal que eu adoro chorando, e há de um dia amparar-me na luta correndo. Ah, que um dia da vida estes dardos acúlhos caíam também da dor, lá dos braços hercúleos, domados pela meiga ônfale a que me rendo. Fim do poema.